vou dizer que eu não sou nenhum escritor de novela, nenhum animador de tela. Eu vim te alertar o que rola dentro dela. Meu rap soa no fundo da trilha de um filme. Terror, aventura, pornô, ao crime. Define como o mundo em dupla face. Uma verdade contra efeito de uma falsa imagem. Cuidado, só são efeitos especiais. Tenha cuidado, só são delírios de comerciais. Ficou pra trás, não vejo mais o tal valente. Tá incapaz aqui jaz, só tela quente. Típico bandido de carro cabrito. 24 horas do perigo, zero de raciocínio. É isso que o sistema quer. Foi o que foi, hoje é o que é. Sete palmos embaixo da terra não deu pra Superman. Recou papel, será? Queria ocupar. Talvez um robô programado pra matar. Diferente da qual sua vida tinha destinado. Não sou nenhum escritor de novela, nenhum animador de tela. Sou Eric, vim alertar o que rola dentro dela. Não quero dizer que TV não presta, mas de 100% 90 é uma merda. Daquele jeito, daquele jeito, pra vagabundo nenhum botar defeito. A sete crimes está, o status traz a sua morte já. Então aqui já, é polêmica e loucura. É o fim do mundo, é pau de dar em doido vagabundo. A sete crimes está, o status traz a sua morte já. Então aqui já, é polêmica e loucura. É o fim do mundo, é pau de dar em doido vagabundo. Venho cantando no tom grosso, se liga no alvoroço. Se você paga de louco, sou pau de dar em doido. PNO no apoio, aqui ninguém falha. Meu nome é E, vou dizer, aqui ninguém falha. Nessa trilha, não vim falar só da minha área. Revolução, Armagedon, nosso som é pancada. Pra aborrecer, o sistema esgotou nosso tempo. Ainda sente a caixa iluminada o dia inteiro. Palhaçada brasileira, novelinha mexicana. Subestima a inteligência, idiotice do caramba. Ultimamente o que é humor, o que é pancadaria, porno, chanchada, hipocrisia. Hoje, todo dia, quem diria? Status domina, você vira estrela. Nesse instante, importante é roubar a cena. Virou clone da revista pra ser fatos e fotos. Caras e bocas fazer pose pra ser fatos e fotos. Mas o boneco que age fala como eles querem. Manipulam do sul ao nordeste em minissérie. Eles querem assistir a sua não inteligência. Querem que sua massa cinzenta não cresça. Não esqueça. Você que escolhe quem senta na mesa, não esqueça. Você que programa a sua agenda, delírios, tremes, Armagedon, polêmicaos. Nossa trilha é tempo ruim, inferno total. É, daquele jeito, pra vagabundo nenhum botar defeito. A sete crimes está, o status traz a sua morte já. Então aqui já, é polêmica e loucura. O fim do mundo, é pode dar em doido vagabundo. A sete crimes está, o status traz a sua morte já. Então aqui já, é polêmica e loucura. O fim do mundo, é pode dar em doido vagabundo. E-T-O-R é consciência aliado ao consciente de inteligência. A vagabundagem é loucura e ninguém segura. Com malandragem, viagem e tem muito mais. Porque sete crimes capitais você cometeu. A sete palmos, otário, você já faleceu. É pagar pau do Natal que rola todos os dias, mas que rola uma vez por ano nas periferias. É a população que sente o terror na flor da pele. Aqui quem fala Eric Enéas. E-T-O-R é polêmica e loucura. É o fim do mundo. É pau de dar em doido vagabundo. Mundo de duas caras que desmascarou seu maldito super cílio, seu vídeo show na sessão de gala mortal, tal, de ara e tal, tal. São os pretos que sempre morrem no final. Conto de fada, super-homem, capitão América, sonhos infantis no meio da guerra. Papéis pejorativos para os pretos, empregadinhas, mordomos e caseiros. Torta na cara, bica no rabo. Estamos fornecendo marketing para o diabo. Mesas fartas, grandes casas, carros importados, roupas caras. A morte está na sua cara. Eleições manipuladas e prestações de serviço. Compreenda a ideia, não seja um preto omisso. Esta é a verdadeira série brasileira. Inúmeras mortes diariamente, incessantemente. Infelizmente, a maldição da telinha está à sua frente. Pode acreditar, porque as sete crises está um status traz a sua morte já. Então aqui já as sete crises está um status traz a sua morte já. Então aqui já é polêmica e loucura, é fim do mundo, é pau de dar em doido vagabundo. As sete crimes está um status traz a sua morte já. Então aqui já é polêmica e loucura, é o fim do mundo, é pau de dar em doido vagabundo. É daquele jeito, daquele jeito, pra vagabundo nenhum botar defeito. É daquele jeito, daquele jeito, pra vagabundo nenhum botar defeito. Daquele jeito, daquele jeito, pra vagabundo nenhum botar defeito. É daquele jeito, daquele jeito, pra vagabundo nenhum botar defeito. Daquele jeito.